Mike B, yeah. SG, it's wavy, yeah. No ar, mais um podcast da Juventude em Movimento. Sejam bem-vindos, o meu nome é Lucas Calzolari e no episódio de hoje, o silêncio não é uma opção. Aqui é Amanda, pai das luzes. Aqui é Thaisa Bulhões e eu que lute. Aqui é Fabiola Neves e eu posso usar uma figurinha? Bom, e pra você que tá chegando agora, não sabe quem nós somos. Somos jovens e adolescentes da Catedral Metodista de Petrópolis. E pra você ficar mais antenado, você pode nos achar lá no Instagram, @juventudemosaico ou @grit.cmp. Se é a sua primeira vez também aqui nesse podcast, não se esqueça de assinar o nosso feed e acompanhar a gente em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. A gente tá lá em todas elas. Solta o som, DJ! Everyone in our soul, yeah, yeah. No matter the problem, the Father is watching. No matter the problem, the Father is loving. One love for my people there. One love for my people there. Juventude em Movimento. You call me love. Bom, e como já é de costume, vamos para o nosso momento clássico de indicações. A galera tá em casa, ou então deveria estar em casa. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, né? A gente estava gravando esse podcast aqui num tempo de pandemia, né? Então a gente está indicando várias coisas para a galera que está em casa. E eu quero passar aí para as meninas poderem indicar o que vocês têm para a galera. Vai lá, Amanda. Eu quero indicar um filme que eu vi hoje muito bom. Nina Simone, é a história de uma mulher negra. E sofre racismo, preconceito, ela se torna uma cantora famosa e se engaja diretamente nas lutas contra o racismo. Eu vou indicar um livro que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, e é um livro incrível, e tem aí no Google, fica à vontade. Gente, vou fazer uma indicação de um livro também, mas eu não sei pronunciar. Já esqueci como eu pronuncio o nome do autor, mas o nome do livro é Entre o Mundo e Eu. E ele tá fazendo uma carta, na verdade, pro filho dele, dando algumas dicas sobre como é ser negro nos Estados Unidos. Legal, eu tenho uma série para indicar. Na verdade, é uma minissérie que conta a história de quatro jovens, chamada Olhos que Condenam. Ela tá na Netflix, é uma série que ganhou alguns prêmios no Oscar do ano passado. E assim, pesada, mas vale a pena aí pra galera assistir e poder se inteirar mais aí sobre o tema que a gente vai falar hoje. Eu quero indicar também um documentário que tá na Netflix, chama 13ª Emenda, muito bacana, vai falar do conteúdo lá nos Estados Unidos, todo o racismo, sistema presidiário, muito bacana, vale super a pena. Outra indicação é um documentário que também está na Netflix, é Um Passo ao Estrelado, e ele fala de mulheres negras, de toda a questão da música, da musicalidade que veio das igrejas cristãs americanas, pretas, e elas vão falando de como isso cresceu, e é tudo sobre a ideia do back vocal, e é incrível, assim, na Netflix também, Netflix patrocina nós. É verdade, paga nós. Gente, trabalho com educação, tô trabalhando demais na pandemia, não tive tempo pra ver série, então vou indicar uma música, que eu fico nas reuniões ouvindo música sem minha chefe saber. Então eu queria indicar uma música que se chama Saber Voar, de uma rapper de Belo Horizonte, ela se chama Thalita Ribeiro, e ela tem algumas temáticas bem interessantes, e nesse podcast ela fala, nessa música, ela fala um pouco sobre o que é ter medo e como a presença de Cristo nos liberta do medo, né? Então eu acho que é uma questão muito interessante dentro do tema que a gente tá falando hoje. Legal, eu tenho mais uma indicação aqui, a galera hoje tá cheia de indicação, a gente vai indicando aí e vai anotando quem tá ouvindo a gente. Bom, é um filme, ele até concorreu ao Oscar, se não me engano, de 2017, chamado Estrelas Além do Tempo. Muito são bom. Quatro mulheres negras, assim, que vivem nos Estados Unidos na década de 90, não, antes, 80, 70, não me lembro, mas elas, mulheres e negras, como que elas conseguiram entrar no mercado de trabalho Assim, muito legal, não vou dar spoiler pra ninguém. Mais alguma indicação pra galera aí? Eu vou dar só mais uma. É um livro, O Impostor Que Vive em Mim, do Brennan Manning. Também não sei se é assim que se pronuncia. É assim mesmo. E esse livro é muito bom. E se você contextualizar ele, você pode descobrir que você é um racista. Olha aí, gente. E esse livro tá comigo. Devolve. Eu vou indicar uma música que é Eu na Sua Pele, do Paulo Nazaretti, que é incrível, que fala também desse contexto que estamos para discutir hoje. Bom, eu tenho mais uma indicação. É um outro documentário que tá na Netflix. Aí. A pandemia tá sendo produtiva. Pandemia, exatamente. O nome do documentário é Alô Privilégio, é a Chelsea. É uma atriz americana, loira, que ela começa a fazer uma série de documentário lá, falando sobre como foi fácil para ela entrar no meio artístico em Los Angeles, mas como é difícil para uma pessoa negra entrar. E ela vai comparando os dois, é uma crítica bem legal. Bom, o nosso tema de hoje é o silêncio não é uma opção. E para te contextualizar, não sei se você está vindo do futuro, quando você está ouvindo esse podcast, hoje no dia 4 de junho de 2020, nós estamos vivendo em pandemia, em quarentena, sei lá, se a sua cidade está em quarentena ou não, já acabou ou não, se está voltando forçado ou não, enfim. Mas a gente, além disso tudo, de morte, de pandemia, a gente está passando por algumas situações assim, na nossa geração, muito complicada. A gente teve a morte do menino João Pedro nas últimas 2-3 semanas, dentro da sua casa, que foi morto e retiraram o corpo dele e tudo mais, e a gente não sabe a causa, não sabe porquê, né? não tá tendo justiça com relação a isso. Tivemos hoje, na última semana, o assassinato do George Floyd, que gerou uma comoção mundial, e principalmente nos Estados Unidos. Isso foi o ápice de manifestações, e como a gente não tem muita coisa funcionando, ou é pandemia e agora está sendo a manifestação. E ontem, aqui no dia 3 de junho, no Brasil, morreu um menino Miguel num prédio, que está sendo também, o pessoal está pedindo justiça e tudo mais. Então assim, nosso contexto hoje histórico é um contexto que as pessoas precisam escutar mais quando o assunto é racismo, e nós precisamos ouvir quem tem propriedade para falar. E hoje eu estou muito feliz aqui de estar com três meninas que vão poder somar muito nesse nosso tema de hoje. Eu quero abrir para elas se apresentarem, falarem um pouco da história delas, o que traz elas até aqui hoje, no ponto da vida delas. Quem vai começar? Vou lá então, gente, começar. Bom, quando o Lucas fez esse convite, né, falou que eu ia estar aqui com a Thaísa e com a Amanda, fiquei pensando um pouco sobre o que eu ia falar, da minha história, né? Tanta coisa pra falar. E eu me lembrei de duas situações que eu queria falar com vocês, assim, bem rápido, né? Uma questão que eu sempre percebi, assim, era que eu olhava pro lado e eu nunca via negros. Então, eu morava numa casa com os meus pais, né? Todos os nossos vizinhos eram brancos. Eu entrava na escola, tinha mais um menino que era negro, o meu amigo Alisson. Então tinha o Alisson e tudo mais. Na turma do Lucas talvez tivesse mais alguém, mas eu não convivia. Não era da minha turma, né? Então, na minha história, eu convivi pouquíssimo com negros, assim. E eu acho que isso foi muito prejudicial pra eu me entender como negra, né? E uma vez eu cheguei pra conversar com meu pai pra falar isso, assim. Falei, pai, por que a gente não convive com negros? Tirando a nossa família, por que a gente convive com tantos brancos, assim? E meu pai me contou uma história. Meu pai falou assim, olha, filha, quando eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro, não estava casado ainda, eu queria muito assistir algumas coisas que eu gostava. Então eu falei que eu ia pro Rock in Rio. Fui, eu e seu tio fomos pro Rock in Rio. Depois a gente queria assistir uma corrida de Fórmula 1. E eu falei, caraca, que legal, nunca vi nada de Fórmula 1. Meu pai me contou a história do dia que ele foi assistir Fórmula 1, que ele chegou com o ingresso numa corrida lá, no, eu não sei como se chama, o Autódromo do Rio de Janeiro. É, Interlagos. Interlagos. Ele chegou em Interlagos. Interlagos é São Paulo, falei besteira, mas é... É, gente, é deixa. Outro, depois Jacaré a gente corta. Meu pai não tava em São Paulo, tá, gente? Foi invenção do Lucas isso. Ele tava no Rio mesmo e ele chegou lá com o ingresso. E antes mesmo dele mostrar o ingresso, o cara indicou pra ele qual era o caminho dos boxes. Porque ele poderia ser, como negro, só alguém que tava indo limpar aqueles carros. Quando meu pai me contou isso, eu fiquei pensando. Entendi. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no mundo que a gente vive. E tem uma galera que eu não tô vendo no meu dia a dia que tá vivendo uma coisa que eu também nem percebi. Então a primeira questão que eu queria falar é o seguinte. Eu percebi que existia preconceito contra negros num determinado momento da minha vida. Mas eu ainda não tinha entendido que eu estava inserido nisso e que eu era a negra. Eu sei que por motivos óbvios, se vocês estivessem me vendo, vocês diriam, você é negra. Mas não necessariamente eu me entendia dessa forma. Então, após essa história, quando meu pai me contou, eu comecei a pensar mais. E foi logo, um pouco antes, na verdade, de eu me mudar para Niterói para fazer a graduação lá na Federal Fluminense. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a conviver com uma galera, eu comecei a aprender algumas coisas. E eu comecei a ver que o fato de eu não ter convivido com negros na minha infância, com muitos negros na minha infância, já dizia muito sobre que país eu vivia e como a sociedade que eu estava inserida se organizava. Porque a partir de uma determinada classe social, de fato, não tinham negros. E aí a gente vai entrar numa questão, por exemplo, será que negros não gostam de dinheiro? Será que negros não queriam estar em algumas posições de destaque? Ou será que a gente tem toda uma estrutura que, de certa forma, impede ou dificulta que negros estejam em algum lugar? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, só para jogar na roda aí, as meninas vão falar também, é que pensar a negritude não é só pensar a pigmentação da pele. Pensar o racismo é pensar, sim, a discriminação que leva em consideração a pigmentação da pele. Só que essa discriminação não tem a ver só com gostar ou não gostar de negros. Tem a ver com negros ocuparem posições que não necessariamente eles precisariam ocupar. Nós não precisaríamos ocupar essas posições, assim. Então eu queria começar assim para que a gente já pudesse pensar. É, a Fabíola foi falando e eu fui lembrando de episódios assim da minha vida. É muito engraçado isso, assim, porque ela falou que ela viveu com poucos, né, essa coisa do pouco negro. E eu, a minha mãe é negra e meu pai é branco, e a minha infância inteira foi ouvindo que negro não era bom. E eu acho, assim, assustador isso, mas eu, de alguma parte dentro de mim, tinha um certo receio com aquilo. Então, assim, a minha infância basicamente não foi muito com a família da minha mãe negra. Porque a minha família do meu pai falava, ah, porque você era pra ter nascido com cabelo crespo, de nariz largo e beiçuda. E aí depois eu fui começando a ficar adolescente, eles falaram, você vai ser... Falava com meu pai e com a minha mãe, cuidado, ela vai ser uma preta de bunda larga e vai chamar a atenção dos homens. Então, assim, eu sempre fui crescendo nessa ideia, né? Tipo, eu não posso ser essa preta, eu tenho que ser um outro tipo de preta. Mas eu também não me identificava como preta, eu fui me identificar como preta na faculdade, como mulher negra na faculdade. E, assim, já era tarde, eu já tinha 23 anos. É, um outro episódio que eu acho muito interessante na minha vida é porque eu nunca percebi que existia pessoas pretas e brancas, porque minha mãe me ensinou isso, assim. Ela ensinou que existia pessoas. Então, por mais que na minha casa a gente tinha essa... No quintal da minha família tinha essa coisa do preto e do branco. E eu chorava muito, falando, por que vocês falam isso da minha mãe? Minha mãe não é preta, minha mãe é mãe, sabe? Tipo, ela é a pessoa que eu amo, ela é mãe. Eu cresci num ambiente muito... Como no ambiente religioso, na igreja. É, que era, só tinha negro. E aí eu fico, tipo, ué, mas... Quando eu descobri que a pessoa era negra, eu ficava, mas ela é negra? O que tem a ver isso, sabe? Assim, eu tive uma dificuldade de entender essa questão da cor durante muito tempo da minha vida. Porque, assim, negro não era coisa... Nunca foi ruim pra mim, porque a mãe é negra, entendeu? É, eu tô ouvindo vocês aqui e eu tô pensando o que eu vou falar, né? Porque a pergunta inicial é o que trouxe a gente até aqui, né? E eu fui me lembrando de... Eu cresci em colégio público. E depois de uma certa idade, eu fui trabalhar, eu não fiz faculdade, agora que eu tô fazendo. E eu sempre vivi num ambiente de negros, né? Os meus amigos eram negros, a minha família nunca teve muito... Meu padrasto é branco, né? E misturou. E eu sou filha de negro com índio, então eu não posso dizer que eu sofria racismo. E aí, um belo dia, eu me converti. E foi a partir... desculpa, a partir da igreja que eu fui descobrir o racismo, que eu fui ver essa diferença. E eu sempre me questionei muito por que eu vim parar nessa igreja. Então, quando a gente entrou nesse contexto, eu fui me lembrar disso. Que o que, que eu tô fazendo aqui? E hoje eu entendo que, como negra, eu tô aqui pra abrir portas pra outras negras que virão, né? Uhum. Nesse espaço de igreja. Sim. Que ainda existe racismo, né? Uhum. Juventude em movimento. Bom, a gente tá falando sobre esse assunto, né? E como eu não tenho um lugar de fala, né? Eu só tô aqui escutando vocês. Eu acho que ainda tem um agravante ainda maior nessa situação. Eu quero ouvir as experiências de vocês, porque existe o racismo e também existe o preconceito contra a mulher. Então vocês sofreram preconceito duas vezes na vida de vocês. E como que isso fez parte da formação social e da vida de vocês, da história de vocês? Esse contexto, pensando assim, porque foi lembrando de outros episódios da vida, né? A minha mãe é negra, bem negra, e eu adoro isso nela. Porque a minha mãe, ela tem toda aquela coisa do estereótipo que as pessoas gostam de falar que negro tem. Que fala alto, que não sei o quê. Mas, na verdade, minha mãe é uma mulher forte. E eu tava me pegando nesses dias pensando, cara, o que é ser mulher forte? E eu acho que, assim, eu não aguento mais ser forte. Eu quero entregar minha bandeirinha. Porque a gente tem toda essa ideia que mulher negra é forte. Mulher negra tem que ser forte, né? E a minha mãe, assim, ela é muito forte. Porque quando a gente era criança, eu e meu irmão, as pessoas perguntavam pra ela, assim, como que a patroa deixa tu andar com as crianças? E aí, eu acho que eu sempre fui muito rodeada desse tipo de fala. E minha vida foi construindo dentro, assim, eu tenho que dar o melhor pra essa mulher negra que cuida de mim. Mas ela nunca foi a mulher negra na minha visão, né? Ela era a visão das outras pessoas. Então, assim, eu acho que a minha mãe, ela foi a força em tudo que eu tenho em volta de mim, sabe? Então, assim, a minha mãe, ela que construiu essa coisa do meu pensar como mulher, aonde eu tenho que estar, onde eu tenho que me posicionar. E até quando ela não quer se posicionar, eu falo, opa, você tem que se posicionar porque você se posicionava antes. E a minha mãe, ela sempre, eu acho assim engraçado, assim, eu sempre vou falar muito dela, mas é porque ela é uma pessoa que pra mim é uma referência de mulher e mulher negra. Minha mãe, ela trabalhou em alguns lugares e ela trabalhou aqui em Petrópolis, tem a Rua Tereza, que é famosa. Minha mãe trabalhou numa loja como serviços gerais. Só que eles aproveitavam e pediam pra minha mãe fazer serviço de banco. Minha mãe nunca contou muita história, mas eu tenho certeza que ela já passou por situações que ela carregava cheque de 10 mil, de 20 mil reais, e alguém deve ter perguntado, né, de onde ela tirou aquele dinheiro. Mas ela fazia serviços de banco, o patrão dela sempre teve essa confiança. E aí entra a questão, né, tipo, será que ele a via? E aí, é como mulher negra ou como a pessoa que tá prestando um serviço pra ele, sabe? Eu sempre me questionei isso. E outra coisa que eu me questionei foi uma vez que a minha mãe trabalhava no Rio, na Barra, e o cara adorava os áudios da minha mãe, que minha mãe mandava os áudios, e minha mãe muito engraçada, assim, o jeito de falar. E aí ele falou que mandava no grupo da família e dos amigos. Aí eu falei, ué, minha mãe virou a palhaça agora do patrão, sabe? Sim. Nessa toda... Então, assim, eu acho que a minha construção social foi tudo em volta da minha mãe, assim. Eu ainda usei a minha mãe de alguma forma, como uma pessoa forte, e falei, é ela, sabe? É ela que vai ser meu norte, é ela que vai ser o que eu tenho que chegar, que eu tenho que ir. Justamente, minha mãe nunca enfatizou que, assim, eu era menos do que alguém. Muito pelo contrário, ela sempre falou, você tem possibilidade? Faça, sabe? Do jeito dela, ela sempre falou isso. Eu acho que, assim, parecido com o que você tá falando da sua história, eu também, na minha casa, meus pais, meu pai, minha mãe, sempre disseram pra mim que eu podia chegar onde eles na verdade, aonde eu quisesse chegar, né? Eu sempre ouvi eles falaram assim pra mim que eles trabalharam muito pra que eu pudesse escolher qualquer coisa que eu quisesse fazer e eu poderia fazer isso, assim. Mas eu lembro que eu já contei, né, sobre o processo de me descobrir como negra na universidade. E depois eu fiz ciências sociais na graduação. No mestrado eu fui fazer planejamento urbano, mas aí apareceu uma oportunidade de emprego. E a oportunidade de emprego era num laboratório da UFRJ na engenharia da computação, né? Então pensa assim, se a engenharia já é formada por muitos homens, imagina a engenharia da computação na UFRJ. Passou na cabeça de vocês assim o quadro de qual era a cor? Assim, pensa, gente, chão de mármore e tal, beleza. Então eu chegando lá e eu comecei a trabalhar no laboratório, minha chefe judia, todo mundo lá conversando comigo e tal, tal, tal. E eu lembro que eu olhava pro lado, não tinha negros, beleza. Leva pra mais um lado, tinha uma menina no laboratório da frente, né? E no meu laboratório tinha minha chefe, que era uma mulher, e tinha até mais uma professora da UFRJ, que era mulher também, mas no geral tinha muitos homens, assim, né? E aí eu comecei a misturar essas coisas pra perceber o que que, de certa forma, eu sofria, o que que eu tinha que enfrentar ali por causa da pigmentação da minha pele, pelo fato de ser preta, e o que que acontecia também ali pelo fato de ser mulher, né? Então, assim, já não era um espaço muito, muito simples, assim, pra mim. E essas coisas foram se misturando até que eu encontrei, comecei a ler algumas questões voltadas pra um conceito que a gente usa muito na antropologia, que é a interseccionalidade. A ideia de que é o seguinte, todo mundo... Gente, vou usar um exemplo de Petrópolis, porque eu acho que muitas pessoas de Petrópolis vão ouvir esse podcast. Eu moro num lugar chamado Duas Pontes. Nas Duas Pontes, você tem um cruzamento entre quatro ruas, né? O conceito dessa mulher para falar sobre interseccionalidade é o seguinte, ela vai dizer assim, olha, da rua que sai do centro da cidade em direção ao Quitandinha vem um tipo de preconceito, esse preconceito vamos dizer que é o racial. Da rua que sai da Castelânia e vai em direção ao Valparaíso vem um preconceito econômico. Da rua que sai do Quitandinha e vai em direção ao centro vem um preconceito que é relacionado a sexo, por exemplo. Então sou mulher ou sou homem. E da rua que vem do Valparaíso, vem um preconceito que ela diria, na verdade, nos Estados Unidos, pra pensar a sua nacionalidade. Então, se você for latina, é pior ainda, né? Lá. Então, ela fala que se você tá no centro, no meio das duas pontes, ali na confusão de tudo, você sofre mais. Por que que você sofre mais? Porque todos os preconceitos que estão vindo chegam naquele cruzamento. No laboratório na UFRJ, eu percebi que não vinha só uma questão voltada para racialidade, mas também vinha uma questão voltada para ser mulher, né? Então, toda vez que eles tinham que perguntar alguma coisa... Por exemplo, se fosse alguma coisa relacionada a... Ah, o que vocês acham que tá acontecendo numa favela tal? Me perguntavam. Aí eu falei, pô, cara, não sabe nem se eu moro na favela. Não tem por morar na favela, Lucas. E os caras estão me perguntando. Eu falei, caraca, que droga. Por que estão perguntando pra mim? Qualquer coisa que fosse relacionada a software, eu usava palavras em inglês, perguntavam pros caras. Até um dia que eles perguntaram pra um cara que não sabia falar inglês. Aí eu entrei, brilhei. Esse é meu momento. Você não tá perguntando pra mim, mas quem fala inglês sou eu, não é ele. Então, assim, eu comecei a perceber umas coisas que parecem pequenas, mas não são pequenas. Algumas falas eram direcionadas a mim, outras não. Então, eu comecei a pensar assim, caramba, por que umas coisas são direcionadas a mim e outras coisas não? Será que mulheres não podem entender de software? Será que uma mulher negra automaticamente já é pobre e mora numa favela no Rio de Janeiro? Por que que na cabeça desse cara que me perguntou, ele pressupunha que eu morava numa favela? Na época eu ainda morava... Tudo bem. Depois eu fui até morar na Zona Norte. Mas naquele período eu ainda tava morando no Ingá, que é a Zona Sul de Niterói. Então, assim, a pressuposição dele tava completamente errada. Então, eu comecei a perceber que... Numas coisas muito pequenas isso acontece, assim, sabe? Isso acontece muito. Algumas falas eram direcionadas a mim e outras não. Juventude em Movimento. Bom, eu separei aqui 12 frases racistas que todo negro já ouviu na vida. E eu quero ler essas frases aqui. E aí, à medida que eu for lendo e vocês quiserem acrescentar, falar sobre elas, vocês sintam-se à vontade. Beleza. A primeira frase é, não, mas eu tenho amigos negros. Essa é uma clara. Essa clara. A gente não vai comentar não, pode pular. Tá. A segunda, mas e a minha liberdade de expressão? Terceira, eu não enxergo cores, eu enxergo seres humanos. Ah, tá bom. Uhum. Sim, todo mundo é rosa. Nem todo branco é racista. Não é pensar, né? Não. Mas o meu tataravô era preto. Essa aqui eu acho, essa é a mais ridícula. Mas eu sou branco e também sofro racismo. Uhum. Me chamavam de branquelo quando eu era criança. Igualzinho, é a mesma coisa. Exatamente, né? Negros são os piores racistas. Ah, sim, claro, somos sim. Vocês nunca serão respeitados se forem tão agressivos. Uhum. Por que não tem o dia da consciência humana? Ou aquela típica que todas as vezes que você ouve esse início, você sabe que vai vir alguma besteira. Mas somos todos... Somos todos humanos, somos todos alguma coisa, né? Uhum. E hoje em dia tudo é racismo, eu, hein? Tudo é racismo hoje em dia. E a última, mas por que vocês odeiam tanto os brancos? Olha, não sei qual que é pior que você falou aí, né? Mas eu tenho mais 22 aqui, direcionadas ainda para mulheres negras. Eu acho que essas ainda são pior. Nossa. Mas... Eu acho que tem uma... Vou comentar uma só, que é por que não tem o dia da consciência humana, né? Uhum. Eu acho que a pergunta não é por que, que não tem o Dia da Consciência Humana. A pergunta é por que, que tem o Dia da Consciência Negra, né? Acho que quando a gente fala sobre racismo, a primeira coisa que a gente precisa entender é uma inversão de perguntas que às vezes as pessoas não se fazem, né? Então, por exemplo, eu tenho medo da ignorância. E o que eu percebo é que tudo que não diz respeito a nós mesmos ou que não nos toca pessoalmente, às vezes a gente prefere ficar longe, né? Então, por exemplo, muitas das pessoas que eu já ouvi falar por que, que não tem uma consciência, um dia da consciência humana, são pessoas que não entendem nada sobre a história dos negros no Brasil, né? Então, eu queria rebater essa pergunta com uma outra pergunta. Que é, quem são os negros no Brasil? Você já ouviu falar? Outra. Se o dia da consciência humana é tão importante, o que, que você tem feito em prol desses outros humanos? Dorme sem essa, Brasil. Então, essa é uma questão, né? Que perguntas a gente faz, eu acho que já diz um pouco que tipo de sociedade a gente é. Mas, assim, já ouvi. É. Tá aí. Exatamente. Eu tenho mais algumas aqui, e eu acho que entra muito num ponto que a gente quer falar hoje aqui, que é a ideia da democracia racial, né? Que é a seguinte. Ah, não, mas a minha empregada, ela é da minha família, ela até come na minha mesa, né? Ou a moça que trabalha lá em casa usa o mesmo penteado que o seu. Você nem precisa usar protetor solar, né? Eu queria ouvir vocês sobre o que vocês acham desse tipo de atitude. Às vezes eu falo preguiça. Minha mãe fala isso, né? Nossa, fala preguiça pra tudo. Eu falei, realmente, tenho preguiça. Mas se a empregada, né, come na mesa, que bom, né? Melhor do que comer no chão. Penso eu, né? Desde que você coma na mesa, mas não se relacione com os filhos. Ah, não, aí... Tudo numa boa. Por favor, cordialidade, né? Entre as pessoas, né? Cara, eu acho isso muito louco, tá ligado? Você pensar essa coisa assim, do tipo, é minha empregada e daí ela come na mesma mesa que eu. Eu acho que quando fala assim, é minha empregada e come na mesma mesa que eu, é como se essa pessoa estivesse fazendo um favor, né? Então, do tipo assim, olha só. Sabe aquele cachorrinho que tava abandonado na rua? Nossa, peguei ele pra criar. Sabe? Como se fosse isso, assim. Então, a partir do momento que eu acho que eu tô fazendo um favor pra alguém, eu já olhei pra essa pessoa de uma maneira pejorativa. Porque se eu a enxergasse como tão digna quanto a mim, eu não ia falar sobre, essa pessoa até come na mesma mesa que eu. Em tese, a mesa é pra pessoas. Então, se pra você, essa pessoa até come na mesma mesa que você, pra mim, pelo menos, isso diz que não necessariamente essa pessoa, no caso aqui, a gente tá falando sobre racismo, então, essa empregada negra não tá no mesmo patamar ou na mesma dimensão que você, assim. E isso é muito complicado. Por que que é muito complicado? Porque essa frase justifica uma galera que fala, por exemplo, que a gente não tem racismo no Brasil, né? O Brasil não é um país racista. Mas você botou um ponto bom, assim, tipo, quando... A começo da frase, né? A minha empregada, posse. Sim. Né? E aí eu lembro daquele filme, Histórias Cruzadas, que traz um episódio desse falando, porque eu era empregada de fulana de tal, aí foi, a pessoa morreu, foi passada pra filha. Uhum. Né? E aí parece que, assim, sabe esse detalhezinho que tá aí ainda, a escravidão, sabe? Tipo, minha Opa. Empregada. Então, assim, fomos libertos? Uhum. Será? Uhum. Talvez só no negócio aí, como que fala? Lei Áurea. Isso, só na Lei Áurea. Não foi, talvez, na fala já percebemos aqui que não fomos, né? Uhum. Eu lembrei de uma outra situação que enquadra mais ou menos com isso que você falou. É uma pessoa que frequenta o meu ambiente de trabalho, né? E lá ele é super amores, super educada e tal. E beleza. Daí eu comecei a frequentar o prédio que ela mora, porque uma amiga minha mora lá, né? Tu lembra dessa história, né? E aí, beleza, ela começou a me ver muito lá, sabe? Aí, um belo dia, ela falou, você tá fazendo unha aqui no prédio? Tipo, sabe quando você não tem resposta? E eu não sou uma pessoa de ficar sem resposta. Eu olhei assim e falei, cara, a gente é aceito até o momento que você não tá no espaço que é o dela, né? Então, até aqui, você é bem tratado, você é uma pessoa, você é uma negra legal, beleza, mas no meu espaço, não. É tipo a mesa, né? Na minha mesa, se eu deixo, eu tô fazendo um favor, né? Aham. Uhum. Eu passei por isso quando eu entrei na UF, né? Fazendo antropologia. quando eu falava que eu fazia antropologia, e pela forma que eu me expresso, eu acho muito engraçado, porque eu acho que eu me expresso normal. Mas todo mundo falou assim, nossa, você fala bem, né? Como você conseguiu entrar na Federal? Eu pensei, as minhas frases sempre eram assim, aí vem de minha alma. Eu sempre falava isso, de minha alma, e dá tudo certo. Mas assim, aí o que a Amanda falou, exatamente, assim, você pode sentar na minha mesa, mas aí comer do meu frango tá demais, né, meu amor? Então assim, eu acho que assim, meus primeiros períodos da faculdade, eu ouvi isso muito, assim, das pessoas falando, nossa, mas como você entrou na Federal? Você sabe que é muito difícil, né? Aí eu falei, sei. Aí quando eu falava que eu estudava escola, que eu estudei escola pública a vida inteira, então, pô, aí eu já passei do limite, né? Já passei do limite. Sim, sim. Eu ouvi uma frase, né, a frase do Will Smith, né, que o racismo, ele nunca acabou, ele só agora passou a ser filmado, né, e tem uma coisa que eu tenho aprendido, claro, é um ensinamento bíblico, né, mas eu tenho aprendido na minha vida também, fruto de algumas coisas que eu vivenciei e tenho aprendido, é que até o tolo, quando ele fica quieto, ele parece que ele é sábio, né, isso tá lá em Provérbios, né, e tem umas situações, cara, que a gente precisa ouvir, porque... Como que eu aprendi isso? Às vezes a gente ficou falando, a sociedade é uma sociedade chata, mimimi, mimizenta, né? Tudo é isso, tudo é aquilo. Mas a partir do momento que incomoda a pessoa tem o direito de reclamar e você tem o direito de ouvir, né? Como que vocês hoje lidam com esse lugar de fala? O que é lugar de fala para vocês? Quais são as pessoas que podem falar sobre esse assunto? O que habilita a pessoa para poder falar sobre esse assunto, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que esse conceito de lugar de fala vem para destruir uma ideia que se tinha muito de uma supremacia branca que um dia daria voz aos negros. Então, por exemplo, né? Temos um espaço aqui, supomos que esse espaço aqui está recheado por pessoas brancas e elas percebem que tem um contexto de racismo, né? Então, a primeira percepção é legal, cara. Pô, você percebeu que está tendo um contexto de racismo, maravilhoso. Só que aí, debaixo de uma perspectiva racista... O primeiro impulso dessa pessoa é qual? Pô, vou deixar alguém falar. Eu vou dar voz pra Amanda. E eu acho que quando a gente pensa o lugar de fala é pra combater essa ideia. O lugar de fala, na minha concepção, é simplesmente quando a gente consegue reconhecer que todas as pessoas têm direito a falar sobre si e sobre as suas histórias. Então, por exemplo, o lugar de fala não fala só sobre questões relacionadas à negritude, né? Então, por exemplo... Quando a gente começou aqui agora falando sobre as nossas histórias, a Amanda fala de um lugar, a Thaísa fala de outro e eu falo de outro. O que a Thaísa sofreu, o que a Thaísa contou da história da mãe dela como empregada doméstica, eu não faço ideia do que é, porque a minha mãe nunca viveu nada disso. E eu preciso entender que a Thaísa vai falar disso porque ela viveu sobre isso e não eu. E eu não posso dizer, por exemplo, que a dor que a mãe dela sofreu é maior ou menor do que a minha mãe. E ela também não pode dizer pra mim, por exemplo, que o fato de eu estar almoçando num restaurante muito bom faz de mim a mais privilegiada a partir do momento que eu estava almoçando num restaurante muito bom, mas eu sentia que aquele não era meu lugar. Talvez fosse melhor estar almoçando no quintal de casa com todo mundo da mesma cor que eu. Então, assim, lugar de fala é perceber que temos histórias diferentes, pelo menos pra mim, tá, gente? Temos histórias diferentes, todas essas histórias têm o seu valor e nós precisamos entender que cada um conta a sua história. Ponto. Eu acho que é meio isso, assim, não sei o que vocês acham. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu lembro de uma amiga que estuda psicologia e ela fala assim... sempre eu trazia algumas questões pra ela e ela falava assim, a tua dor é a tua dor. E a dor do outro é a dor do outro. A tua não é menor e nem maior. E é exatamente isso que tu falou. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma subjetividade, uma individualidade. Então, assim, isso tudo é nossa, sabe? E aí, eu acho que entra aquela palavrinha que quase ninguém gosta, empatia. Uhum. Que cada um, sabe, se você dá o espaço pro outro falar o que ele tá vivendo, eu acho que sabe, é o mínimo que você pode fazer, sabe? É o mínimo. Eu sei que não se encaixa em racismo, Lucas e meninas, mas eu lembrei de uma história aqui, só pra falar desse lugar de fala, talvez vai ficar mais claro pra outras pessoas. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo sobre machismo, né? Com um amigo meu. E aí eu falei de um machismo estrutural, de instituições machistas. E aí ele me falou, e ele é cristão, de quanto tava sendo pesado pra ele trabalhar numa multinacional, ele tinha acabado de entrar na IBM. E todo mundo pressionando porque ele tinha que ficar com algumas secretárias. Parece idiota, mas não é idiota. Eu não posso chegar pra ele e falar assim, olha só porque você é homem, você não tem efeitos do machismo na sua vida. Pelo contrário, tem. E eu preciso respeitar o lugar de fala dele porque eu nunca fui pressionada pra ficar com a secretária. Então, assim, parece absurdo, mas não é absurdo, né? Eu acho que... E a grande questão pra gente aqui, nós, como cristãos falando sobre o lugar de fala, eu acho, né? É que a gente precisa entender que faz parte da nossa integridade ser aquilo que a gente quer ver no mundo, né? Então, se nosso discurso fala sobre respeito, se o nosso discurso fala sobre a valorização da vida passa pela valorização das histórias. Então, nós precisamos ser aqueles que valorizam outras histórias. Nós precisamos ser aqueles que chegam, que enquanto algumas vozes são caladas, não são aqueles que chegam e falam assim, olha, gente, vamos dar voz. Não. Nós precisamos ser aqueles que apontam e dizem, né, de certa forma. Existem vozes. E a Bíblia não fala. A Bíblia é bem, bem enfática quanto a isso, né? Porque fala que as pedras podem clamar um dia, né? A mula falou, né? É. Não, e você vê por Jesus, né? Se você vê quando Jesus ele entra em contato com o outro, ele, de alguma forma ele entra em contato com a história dele, né? Eu lembro sempre da mulher samaritana. Ela estava no poço e ele foi entrando na história dela até chegar na raiz da situação, sabe? Então, acho que assim, ouvir a história do outro também é se permitir crescer, né? Eu acho que as pessoas têm que se permitir crescer. Eu acho que a gente cresce a partir também do outro, né? Eu acho que nada mais cristão do que você aprender a respeitar e ouvir a dor do outro, né? A gente tem vivido aqui na igreja uma realidade de viver em discipulado. Eu acho que o líder ele precisa ouvir mais do que falar, né? Nós precisamos ser bons ouvintes, né? As pessoas precisam falar. E a gente precisa escutar, cara. Às vezes você não vai dar nenhuma solução, mas a pessoa vai estar falando e parece que você está fazendo, assim, um ótimo bem para aquela pessoa só de ouvir. Porque a nossa geração não sabe ouvir, né? Total. Só fala, fala, fala, fala, depois sai, não tá nem aí. A gente não sabe ouvir, a gente é para ontem. Juventude em movimento. Mas agora, eu queria entender com vocês, assim, como que foi o processo, porque todas as vezes que a gente cresce, a gente vai se desenvolvendo enquanto pessoa, a gente precisa olhar para alguns referenciais, né? A Thaisa disse que tinha dentro da mãe dela, na mãe dela, um referencial. Além desses referenciais que vocês tiveram, como foi o processo de crescimento e formação na vida de vocês? Em que vocês tiveram que olhar para, tipo assim, eu quero ser igual a essa pessoa, e aí eu já entro numa segunda pergunta, como que Jesus, como que Deus foi esse referencial para você? Então, em questão de referencial, infelizmente no nosso meio cristão a gente tem quase nada, né, de referencial negro. E eu sempre falo da Edmeia, ninguém me aguenta mais falar da Edmeia, onde eu vou eu falo dela. Acho que a Amanda fez um fã-clube da Edmeia, gente. E, comunidade assim, Norkut. E cara, ela é sensacional, né, uma mulher de Deus, e ela, a gente tem assim, o privilégio de ter ela aqui com a gente de vez em quando na nossa igreja. E eu posso dizer que ela foi o referencial que influenciou a minha vida cristã e meu ministério. E antes eu não entendia o porquê o fato dela estar aqui para mim significava tanto. Mas hoje em dia eu vejo que é porque ela é uma mulher, ela é negra e ela é uma mulher de Deus e ela mostra isso, né? Então, quando a gente não tem esse referencial, a gente fica perdido, né? Então é muito importante a gente buscar esse referencial e ela, pra mim, ela representa isso, né? E eu não posso te falar de muitos outros nomes que eu tenho negros que são referenciais. Se eu pensar nesse... Falei minha mãe, né? Mas tem... Eu acho que assim, eu não tenho uma pessoa tipo famosa, fiquei pensando aqui, tentando lembrar. Mas não tem, queria, mas não tem. Mas assim... A Beyoncé não é referência. Poxa, eu ia falar dela! Eu ia falar da Beyoncé, mas tudo assim. Eu acho que... Muito bom. Não, porque eu não conheço pessoalmente. Ainda. Mas assim, eu acho que eu sempre tive disso, assim, de pessoas que tiveram próximas a mim, que viraram minhas referências, assim, aqui tá as meninas, e aí eu vou trazer pras meninas que estão aqui, a Amanda, a gente é muito amiga, e a gente tá sempre junto, né, fechamento, e a Amanda, tipo, a Amanda, ela me ouve muito, eu acho isso incrível, assim, porque eu falo, gente, só falo lorota, só falo besteira, e a Amanda é super aberta pra isso. Identifico. Amanda bota no modo avião, tá ligado? Vai. E a gente se identifica muito com isso, assim. E a Amanda, quando eu falo questões negras, a Amanda é muito aberta, sabe? Isso pra mim faz totalmente diferença dela estar aberta a entender isso, e de vez em quando ela me perguntar alguma coisa, eu falo, não, amiga, é isso, e a gente ter essa troca muito boa. E a Fabíola, eu conheci a Fabíola aqui na igreja, tanto a Amanda quanto a Fabíola, e a Fabíola foi assim, eu achava muito legal, porque a Fabíola era negra, que tava no meio de uma galera muito branca, sabe? E foi Fabíola... o mundo que eu cresci, tá? Eu já te expliquei. Desculpa, Fabíola. Mas assim, e o mais legal é que assim, a Fabíola sempre achava descolada e tal. E aí uma vez eu precisei da ajuda da Fabíola pra quando eu fui no Niterói, entrei na faculdade e tal. E a Fabíola super me ajudou. E a Fabíola sempre foi assim, toda vez que a gente fala da Fabíola, a gente fala assim, nossa, a Fabíola é muito legal, né? A gente sempre usa esse termo, a Fabíola é muito legal. E a Fabíola sempre foi uma pessoa super de boa, assim, com isso, sabe? De ir aberta, as discussões, a conversa, sempre com alto astral. Então, assim, as duas são referências pra mim, sabe? As duas, a Fabíola, quando ela postou lá no. Porque eu também, assim, a gente. Tá junto, mas a gente é aquele povo, tá junto, mas tá longe. E aí, quando ela postou do mestrado, eu fiquei super emocionada. No dia que eu me formei, ela tava na minha memória, sabe? Eu dei o convite pra ela e eu falei, cara, ela me ajudou a chegar ali, sabe? Então, assim, não só ela, como outras pessoas. A tia Dilza, que é uma pessoa que me ajudou muito. A Kelly, que é uma amiga aqui da igreja. Que são, assim, mulheres negras que estão sempre me botando pra cima. E eu falo, agora a peteca vai cair. Lembrei de um nome, amiga. Moniquinha. Ai, Moniquinha. Moniquinha foi a nossa discipuladora. Nossa discipuladora, negra, maravilhosa, né? Ah, de verdade. Mônica, e nossa, a Mônica foi super base pra gente. Eu só lembro dela falando, toma jeito, tá aí. Você falou isso, eu consigo ouvir ela falando isso. Exatamente. Tem uma vozinha assim. É. Cara, é engraçado assim dessa pergunta, porque a gente tá gravando isso aqui, gente, vários spoilers. Não era pra eu estar falando nada disso, mas eu não consigo gravar sem bastidor, ver, entendeu? É. A gente tá gravando no templo, né? E eu lembro exatamente num dia que eu tinha decidido, né? Meus pais conversaram. Eu precisava estudar inglês, então eles iam me mandar pra algum lugar pra estudar inglês. E eu tava aqui num culto e eu fui orar. Eu tinha três opções de intercâmbio pra escolher. E aí, três não, né? Uma eu inventei, mas meu pai já falou que não tinha dinheiro. A Austrália não dava. Então, eu tava insistindo na Austrália porque eu acreditava no milagre. Aí, meu pai falou que eu podia escolher entre Malta ou África do Sul. E eu tava aqui um dia orando e Deus falou comigo África do Sul. E aí eu cheguei em casa, falei pros meus pais que eu tinha escolhido, que eu queria ir pra África do Sul. A gente foi na agência, nananã, moral da história, algum tempo depois eu fui pra África do Sul. E eu lembro exatamente, no meu primeiro dia, eu tava em Cape Town, que é uma cidade litorânea, muito parecida com o Rio. E aí o meu primeiro dia na escola, né, no prédio que eu morava, eu fui sair pra dar uma volta na rua, precisava achar onde comprar coisa pra comer, coisa básica. Preciso comer e tal, não. Mano, parou uma Mercedes na minha frente. Eu olhei aquele carro assim, falei, cara, tudo que eu sonhei, assim, um carro maneiraço, sabe? Muito maneiro, assim. E eu tava preocupado com o trânsito, porque é mão invertida, né? Eu não podia ser atropelado. O meu medo era. Não sei se o seguro de vida... Tô olhando pro lado certo. Cara, não sei se o seguro de vida cobre. Eu prestando atenção, assim. E aí parou uma Mercedes, cara, do nada. Quando abre, assim, a porta da Mercedes, é um negão. Só que a primeira coisa que aconteceu quando tinha um negro, eu falei assim, pô, ele vai sair. O que que ele vai fazer, gente? Vou chutar aí. O que que ele vai fazer? Abrir a porta pra outro. Abrir a porta pra alguém sair. Cara, não teve a segunda porta. Era só ele saindo do carro. Glória! Eu entendi que eu ia aquele gritar. Carro, cara, era dele. E eu lembro que aquilo me assustou demais. Não que eu quisesse uma Mercedes, não que esse fosse o meu sonho de vida. Mas ver alguém saindo de uma Mercedes, ter uma referência nesse sentido, mudou a maneira como eu olhava pra mim mesma. A partir daquele momento, eu podia ser também eu ali dirigindo uma Mercedes. Coisa que nunca tinha acontecido até os meus 23 anos de idade. Então eu falei assim, caramba, alguma coisa mudou. E por que que eu queria falar dessa história e falar da África do Sul? Porque, pra mim, o meu processo de descoberta como negra e de entender que eu precisava ter referências negras pra que a minha identidade também pudesse ser formada, começou num dia orando num culto. Eu, Fabíola, teria escolhido a Austrália. Mas Deus falou comigo que era importante ir pra África do Sul. Só depois de um tempo eu fui entender por que que a África do Sul foi tão importante, né? E eu lembro que, então, como eu era da igreja metodista ainda, eu tava aqui. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar uma igreja. E na minha rua tinha uma igreja metodista, assim, histórica, né? E eu achei muito legal, por duas coisas, assim, que eu queria contar e honrar a igreja metodista por isso. Primeiro porque antes eu fui num culto que era celebrado em... Eu já não entendia bem inglês. Mas eu escolhi um culto que era celebrado em inglês primeira semana no intercâmbio, gente. É claro, né? Você pede qualquer coisa. Você fala, tipo, yes e no. É isso. Então, eu escolhi um culto em inglês, mas quando eu peguei o folhetinho, eu vi que um culto anterior era celebrado em Xhosa. Xhosa é uma língua oficial na África do Sul, que é falada por majoritariamente negros, né? A população majoritária negra. Então, a igreja metodista era a única igreja do bairro que celebrava um culto na língua dos negros. Esse foi meu primeiro culto. Meu segundo culto era o Dia das Mães. No Dia das Mães, eles pregaram sobre abuso sexual infantil. E 90% das mulheres das mulheres sul-africanas são abusadas na infância. Tô falando de dados oficiais. Sem contar a galera que não denuncia. E eu lembro que tinham duas tinha uma mãe, eu acho, né? Que era uma mãe e uma filha. Tinha uma mulher e uma menina. Eu subentendi que eram mãe e filhas. E o pastor tava pregando, negro, metodista, sul-africano, num bairro branco, pregando, falando sobre o que acontecia, sobre o fato de Cristo ser o único princípio norteador que poderia curar tanto mãe quanto filha, e essas mulheres começaram a chorar muito, assim, na minha frente, né? Eu lembro que eu abaixei a cabeça e eu pensei, cara, é importante pra elas talvez ouvir na língua delas, que é uma língua negra. É importante saber que boa parte das mulheres abusadas são negras. E é importante encontrar uma igreja onde elas sintam que a história delas é falada. E naquele dia eu falei, ainda bem que eu vim pra África do Sul. Não quero mais canguru. Entendi, Deus. Eu entendi por que eu tinha que estar aqui. Então, o meu processo de descoberta como negra, pra mim, foi muito norteado pelo próprio Espírito Santo. Então, depois que eu voltei do intercâmbio, eu voltei pegado, ó, corta o cabelo, nunca mais alisar. Vou fazer outra coisa. Então, assim, eu olho as minhas fotos nos 3 anos depois do intercâmbio, cara, são tantos cabelos que eu nem reconheço, assim. Foram muito diferentes. E é muito bom, né? Quando você se reconhece, quando você se aceita, quando você se olha e fala, cara, eu sou isso, sabe? Deus me fez isso. E exato. É muito importante. Juventude em movimento. Eu acho que seria interessante, a Fabiola já até começou a falar como foi o processo de experiência dela com Deus também, como ela se viu nesse conhecimento através da pessoa de Jesus, né? Queria ouvir de vocês duas também, se a Fabiola quiser falar de novo, né? Ou acrescentar mais alguma coisa. Como foi esse processo de vocês, tipo, em Jesus eu consigo ter a minha identidade independente da sociedade que eu vivo, independente das coisas que eu passei na minha vida. Como foi esse processo da identidade, de aceitação de vocês, de entender que Jesus tem todas as respostas, ele é o caminho, a verdade, a vida e tudo mais? Eu acho que o que me ajudou muito foi gostar dessa coisa da música. A música me ajudou a resgatar muito isso, da questão do cristianismo. E de entender Jesus de uma forma assim, que ele tá pra todo mundo, sabe? E pra mim, que é negra, ele tá também. E graças a Deus ele tá, sabe? E da minha mãe... Gente, vou ter que falar da minha mãe de novo. Mas eu vi que a minha mãe é muito... Eu já quero conhecer sua mãe. Gente, você chamava a mãe da Thaís, né, cara? Pô, deu um mole. A minha mãe, ela sabe, esse ambiente de orar, dessa coisa toda, sempre foi muito claro na minha vida, assim. Não tem como, sabe? Minha mãe é aquela mãe... Que vai orar, não? Então tá bom, a Amanda conhece, né? Minha mãe é braba, sabe? Assim, nesse sentido de, vamos orar, não sei o quê. Aí você chega assim, mas que negócio de prêmio. Minha mãe tem essa não, vamos, tá queimado, essas coisas. Então assim, eu acho que eu tinha essa coisa de ser cristão, eu tive que me descobrir. Eu não sei muito como explicar, mas assim, eu sei que chegou um momento que eu rompi, sabe? Assim... Sou mulher negra, tenho que viver nesse ambiente. E eu falo com a Amanda. Eu falo, Amanda, a gente vai empretear essa igreja. Não é possível, não é só as paredes. A gente quer tudo preto, quer a gente preto, quer a gente entrando aqui, invadindo. Porque, assim, é o nosso espaço, sabe? E aí, quando eu falo que eu sou daqui, é muito engraçado, gente. Desculpa, mas vai ter que comentar. Mas quando eu falo que eu sou daqui, essa igreja, sabe que dá um B.O., né? Eu já ouvi cada coisa. Eu falo assim, nossa, preto naquela igreja? Eu nunca vi preto entrar naquela igreja. Eu falei, ih, filhinha, fica na porta que você vai me ver entrando. Então, pra falar disso, eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre... A Thaisa sabe das histórias todas, né, amiga? Eu lembro sempre de uma história que minha mãe me conta. Que a avó dela, né, chegou a pegar o tempo da escravidão. E, óbvio, elas foram criadas com essa mentalidade de escravo, né? E aí, a minha mãe ouviu da minha avó, assim, olha, você não pode... olhar no olho do branco, sabe? Você não pode encarar as pessoas pra falar com elas. Você não pode encarar o seu patrão. Você tem que falar, mas você não pode encarar e tal. Minha mãe me contou isso uma vez. E aquilo foi na minha cabeça, né? E aí eu... Enfim, as coisas foram acontecendo. E hoje em dia eu entendo que... É Jesus quem quebra isso na gente, sabe? Que é Jesus quem mostra pra gente a nossa verdadeira identidade em Cristo, né? E hoje em dia eu tenho plena certeza de que quem mudou isso na minha mãe foi Jesus. Sim. Que foi, sabe, a partir de Jesus que ela começou a entender que sim, ela pode olhar nos olhos das pessoas pra falar. E é uma coisa que a gente luta contra isso, parece bobeira. Né? Eu sei de N pessoas que vão ouvir esse podcast e vão dizer, ah, que exagero, não é bem assim, né? Não tem esse racismo aqui na igreja, não tem esse racismo no Brasil. Mas a gente que vem dessa história, a gente luta todos os dias contra isso. De tipo, não, eu posso olhar nos olhos das pessoas, eu posso falar, eu tenho um lugar de fala. E isso é uma coisa que Jesus, ele reconstrói de uma maneira maravilhosa, assim. Eu posso dizer que, aí, indo para um outro lado, né? Por exemplo, que é outra coisa que para algumas pessoas parece bobo. O fato da gente aceitar o nosso cabelo, né? Quando você faz aquele corte, você se aceita. Cara, eu só consegui fazer isso quando eu estava completamente plena em Jesus. Eu já tinha tentado isso outras vezes, né? Mas a gente fica naquela resistência. E aí Jesus te fala, cara, eu fiz você assim. Uhum. Sabe? Eu fiz você negra, eu fiz você com seu cabelo enrolado, eu fiz você ou baixa ou alta, sabe? E Jesus, ele restaura isso, né? E pra gente viver isso, eu acho que a gente precisa se deixar desconstruir daquilo que a gente aprendeu. Aquilo que veio até, né, dos nossos avós, enfim, que viveram a escravidão. Desconstruir essa mentalidade e construir a mentalidade que Jesus vem trazer. De que nós somos filhos. Nós Sim. não somos negros ou brancos, nós somos filhos, né? Sim. E aí, pode falar. Ah, não, porque ela falou isso, eu lembro de uma situação, dessa coisa, dessa mentalidade de Jesus mesmo. Eu orava muito, eu lembro que eu orava muito, assim, pra eu não ser. Eu falava, Jesus, por que que o senhor me fez escandalosa? Por que que o senhor me fez espaçosa? Por que que o senhor me fez... Porque, assim, todo mundo falava que negro é escandaloso, negro é espaçoso, negro não sei o quê. E eu ficava assim, Jesus, eu não queria ser assim. E aí, um dia, eu acho que eu orei tanto que Jesus falou assim, chega, não aguento mais essa oração. E aí, ele foi falou comigo assim, ele foi, assim, mostrando, sabe, que ele, cara, você consegue falar com pessoas que... Não, sabe, que não consegue ouvir determinadas coisas, só ouve pela tua voz. Você é espaçosa, você chama atenção, mas tem necessidade disso. Às vezes é preciso isso. Então, assim, eu acho que essa coisa, assim, que a Amanda falou, de Jesus, sabe, trazer pra gente do cabelo, do aceitar, sabe, é Jesus, assim, é quando a gente se liberta disso, sabe, de, tá bom, é isso e obrigado, Jesus, tipo, vamos Sim. lá. Sim. Eu acho que o que vocês estão falando, resume, se eu pudesse resumir, assim, eu fiquei pensando muito, né? Eu acho que quando você não tem Cristo, você tem outras fontes de identidade, né? E a principal fonte de identidade, a principal referência pra dizer quem você é, na verdade, vem do que as pessoas dizem a seu respeito, né? Então, do tipo assim, cara, se dizem, por exemplo, que é um problema ser gorda, eu vou falar, caramba, eu sou gorda e tenho um problema, né? Se dizem que é um problema ser negra, eu vou olhar pra mim mesmo e pra mim mesma, né? E vou achar que é um problema também. Mas eu acho que quando a gente encontra Cristo, toda a nossa fonte de identidade, tudo aquilo que, de certa forma, norteia ou não o modo como a gente se vê e como a gente age, sai desses lugares que são externos e passam pro próprio Criador, né? Então, eu acho que essa é uma grande chave, assim, tipo, pensar na fonte de identidade vinda de Cristo, né? E uma outra coisa só que eu lembrei que me ajudou muito sempre é que, quando eu me converti, todo mundo queria ser missionário. Né? Então, todo mundo ia acabar o ensino médio, ia fazer uma escola missionária e tal, tal, tal. Então, essa coisa do ser missionário, a gente sempre pensou muito as nações, os povos. E quando eu olhava para os povos, tinha muita diversidade, né? Então, eu olhava assim, falava assim, cara, eu queria conhecer os aborígenes, sei lá, na Oceania. Eu falava, caraca, que parada doida. Eu queria andar. Pô, gente, ir pra Índia, mano. Eu quero comer aquelas paradas, assim, a galera... Então, eu olhava tudo assim, cara, e falava, caramba, que coisa louca, sabe? Se Deus é tão diverso e pôde criar tanta diversidade, não faz sentido nenhum qualquer sistema que não respeite essa diversidade, assim, né? Eu comecei a perceber que todo sistema segregador era oriundo do próprio pecado. A partir do momento que a gente, enquanto humanidade, se afasta de Cristo, a gente também se afasta um dos outros. E a recíproca também é verdadeira. À medida que a gente encontra com Cristo, a gente se aproxima um dos outros, porque a gente entende que a fonte é Cristo, né? Então, cara, eu ficava olhando e falando assim, mano, é isso. Tipo assim, Jesus é esse cara que vai fazer todas essas coisas. A minha conversão não foi muito emocional, não. Foi bem racional. Eu olhei outras coisas e conheci outras coisas e falei, cara, nada faz tanto sentido quanto Cristo. Então eu falava, pô, mano, é muito revolucionário. Eu acho que eu vou mudar o mundo. Bom, e assim, eu acho que a gente tá vivendo nesse tempo, né, de muita luta, né? E como vocês acham que a igreja ela tem que se portar? Como que o cristão ele precisa se portar para poder mudar alguns padrões sociais e trazer o reino para aqui na Terra, né? Porque a gente, eu tenho certeza que no reino de Deus a gente não vai passar por diversas, por nenhuma desses problemas que a gente vai passar. Mas enquanto cristãos, qual é a nossa, qual é a nossa, nosso chamado durante, mediante esse problema aqui na Terra? Queria trazer isso pra gente hoje. Eu, assim, quando eu leio a Bíblia e começo a pensar quem é Jesus, eu percebo que Jesus fez uma coisa muito revolucionária, que foi negar as posições de poder. Então, nada mais revolucionário pra mim do que Jesus falando com os discípulos dele. Eu não lembro se é João, mas ele tá falando assim, olha, eu sei que no mundo as pessoas dominam umas sobre as outras, mas aqui, quem quiser ser o maior, terá que servir, né? Então eu acho que a igreja não necessariamente precisa hoje, inclusive para combater o racismo, pensar em posições de poder ou necessariamente posições partidárias. Eu acho que a igreja tem uma questão que é muito mais abrangente, envolve muito mais responsabilidade e exige muito mais testemunho. Tem um texto, eu anotei aqui, deixa eu pegar minha cola, gente. Que é do bonde aqui, eu sou a mais longe da teologia. 1 Timóteo 3,15, que vai falar que a igreja é a coluna da verdade e o baluarte da justiça. Eu acho que a igreja precisa ser o padrão do que é a verdade e precisa ser o padrão do que é a justiça, né? Então, o padrão, quando eu falo que a igreja precisa ser o padrão, não necessariamente eu tô falando que a igreja precisa ser aquela que levanta todas as bandeiras, mas a igreja precisa ser o centro da coerência ou o centro da integridade. Quando olharem pra gente, precisam ver que nós estamos trazendo um outro padrão de vida. E isso vai trazer, sim, verdade, e isso vai, sim, falar sobre justiça. Mas eu acho que é interessante a gente falar que nesses momentos, assim, nesses momentos de tanta intolerância em todas as esferas, eu acho interessante o cristão, ele sempre precisa ir na vertente do amor, né? Sim. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão, né? Eu acho que a maior prova que a gente pode demonstrar como seguidor de Cristo é amando uns aos outros, né? Eu acho que o amor, ele muda. Acho que através disso a gente pode alcançar muitas pessoas, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Você falou isso do amor esfriar, né? E a gente sabe que o mundo não conhece o amor, né? Porque o amor é Deus. Então, se o amor vai esfriar, é o amor da gente, né? Daqueles que já conheceram a Deus. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar como igreja, né? Eu acho que o posicionamento é uma resposta em amor, né? O não ficar quieto, o não ensinar o certo, sabe? Às vezes a gente se cala demais em relação a algumas coisas, assim. A gente tá falando do racismo e tal. E eu tenho me cobrado isso, sabe? Não no sentido de combater com briga, com, não tô falando isso, mas no de se posicionar mesmo, sabe? Tipo, a gente prega o amor, então a gente tem que ter esse amor e viver esse amor e praticar esse amor. E sair só do discurso, porque às vezes o discurso é muito bonito, mas a prática não tá bacana, né? A nossa geração, ela ouve com os olhos, né? Exatamente. Tipo, não adianta você falar uma parada muito linda, só que você não vive aquilo, né? Eu acho que falta pra gente bater no peito e falar assim, bom, olha pra mim, porque eu tô fazendo o que Cristo manda, eu sou um imitador de Cristo, e talvez a gente não tenha essa coragem por falar, putz, eu não tô vivendo o meu discurso, né? Eu sempre falo isso com os meninos lá na cela, né? Porque às vezes a gente não tem aquela coragem de chegar num ambiente... no meio de uma faculdade, num ambiente do seu trabalho, e falar de Cristo, porque você vai falar, putz, eu vou falar isso, mas eles vão falar, mas você viu falar de Cristo comigo, mas você não vive isso, não vive aquilo, né? Eu acho que falta pra gente hoje é viver realmente o amor de Deus e tudo mais. Eu tenho eu sempre gostei muito, vocês falaram do Martin Luther King, eu sempre achei todo o trabalho dele, tudo que ele fez, assim, muito legal. E ele fala de um versículo que eu queria ler. Eu não sei se alguém tem mais algum versículo para acrescentar, alguma coisa que quer acrescentar. Que tá lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 3 a 5, diz o seguinte: é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão plano, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Esse texto ele usou naquele discurso dele famoso, I Have a Dream, e acho que fica muito legal para a gente também deixar como uma lição. Se a gente pudesse resumir em uma frase tudo aqui que a gente falou hoje, uma ideia geral, o que vocês acham que a gente poderia deixar para a galera que está ouvindo a gente hoje? Ai, o que a gente pode deixar, pessoal? Gente, eu tô numa fase que eu tô meio sem esperança. Perdoa Deus, mas... mas é porque essa semana tá pesada, né? Acho que duas semanas a gente tá pegando semanas pesadíssimas. Mas... acho que a galera tem que se atentar, sabe? A dor do outro. Quando vocês falaram de amor, eu fiquei pensando assim... Que amor, sabe? O que é amor, sabe? Aí começa que a discussão fica maior, porque amor é... Eu amo, e aí traz de novo o que a gente conversou no começo. Eu amo até o outro sentar na mesa e comer o que eu como, sabe? E aí eu fiquei pensando que nessa coisa, quando vocês estavam falando do amor, o discipulado. Eu e a Amanda, a gente se ama ao ponto que ela é minha discipuladora. A gente se ama ao ponto que se eu faço alguma coisa ou ela faz alguma coisa, eu falo, amiga, tá feio isso, sabe? Amiga, não é por aí. E aí eu acho que assim, amor é corrigir, sabe? Amor é você estar... Porque Jesus, ele nos ama tanto que ele nos corrige a todo momento, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem que... As pessoas estão dizendo que amam tanto, se corrijam, sabe? Se permitam a consertar. Gente, dá tempo de consertar, sabe? Volta atrás ali, a gente... Em questões raciais, a gente, negro, ninguém. As pessoas falam, os negros não vão perdoar. Claro que a gente vai perdoar, sabe? Assim, porque as pessoas de agora, os brancos, não fizeram nada com a gente. De fato, não fizeram, mas é história, sabe? Vocês têm um compromisso histórico com a gente, sabe? Não foi vocês, mas foi os antepassados de vocês que fizeram com os nossos antepassados. Então, assim, tem um compromisso histórico aí e as pessoas têm que bater nessa tecla, sabe? E quanto à igreja, a gente prega o amor, a gente fala que tem essa coisa do envolvimento do amor, mas que amor, sabe? Eu acho que a gente tem que se preocupar. Vamos amar? Vamos, mas vamos ser justos, sabe? Tudo bem que a Bíblia fala que a nossa justiça não é, né? É a justiça de Deus que é correta, mas assim, gente, pensa na justiça de Deus, então vamos agir com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o amor, é o cuidado com o próximo, sabe? É se permitir a viver, igual a gente falou no começo, a viver a história do outro, mesmo que for pelo ouvir, sabe? Eu acho que quando você ouve, você tá envolvido na história do outro. Então, eu penso isso, assim, as gerações que estão essa agora e as que estão por vir, sair do discurso, sabe? Vamos viver o amor, sabe? Não vamos só ficar falando, eu amo, mas vamos viver o amor, sabe? Tá, é uma frase, né? Bem resumida aí. tô zoando a Thaís. Resumidíssima. Não, o que eu vou falar também não é resumido, não, tá? Mas é ter que dividir o podcast em 5 partes. Nunca fizeram um podcast tão grande. Não, eu fiquei pensando sobre o que a gente ia falar, né? E... eu gosto muito do Salmo 139, né? Que fala a maneira como Deus conhece a gente e tal. E ele pede pra que Deus sonde o coração dele, né? E eu acho que isso é uma coisa que fica pra gente em qualquer situação. E também cabe pra essa situação de racismo, né? Quando ele pede pra que Deus sonde o coração dele e tire dele se existe algo de ruim, sabe? E muitas vezes a gente tem conceitos, assim, enraizados na gente, né? E a gente nem a gente percebe. Isso vem de tanto tempo que a gente age naturalmente e realmente acha que não é racista, sabe? Mas quando a gente pede a Deus para sondar o nosso coração, ele fala, né? A palavra ainda não saiu da minha boca e você já conhece. Então, às vezes, as palavras não estão saindo da sua boca, mas Jesus conhece. E, às vezes, você não está falando coisas racistas, mas está pensando coisas racistas e está agindo como uma pessoa racista. E aí, eu acho que isso é uma coisa para a gente levar... E outra coisa, que quando Davi pede no final do Salmo para que Deus sonde o coração dele, foi logo depois de ter falado que ele odiava as pessoas que odiavam a Deus. E aí ele fala, Deus, sonda o meu coração e tal. E aí ele tá dizendo, sabe, eu odeio essas pessoas que te odeiam, mas sonda o meu coração e me ajuda a não ser assim, sabe? Então ele tá pedindo para que Deus tire qualquer injustiça do coração dele, até contra quem odeia Deus. Isso fica até pra gente, né? Porque a gente vê muito a galera querendo atacar fogo nos racistas, né? E o discurso não vai com aquilo que Deus quer. Na verdade, a gente precisa pedir que Deus sonde o nosso coração, sim, e amar essas pessoas também, Né? O amor de Deus, ele não limita isso. Né? Eu acho que eu falaria isso. Eu ia falar uma frase, mas fiquei por último. Elas pregaram, vai ficar feio. Vai ficar feio se eu não pregar, né? Vou ler dois textos aqui só pra não ficar vazio, gente. Tô brincando. 1 Coríntios 6, do 1 ao 7, fala o seguinte. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não sofrer a injustiça? Por que não sofrer o prejuízo? O que eu tenho ouvido falar nesse tempo, muito dos cristãos, é que eles têm medo de falar sobre o racismo. Medo de serem confundidos com militantes de uma vertente ou de outra. Medo de, sei lá, de compactuar com um movimento que eles não concordam como um todo. Medo do que outras pessoas vão falar deles. Medo por não conhecer a palavra, talvez, ao ponto e achar que pode estar negando alguma coisa, né? Mas eu acho que esse texto é muito bom pra gente, porque várias vezes a gente tem medo, mas a nossa consciência nos diz o que é certo a fazer. Só que fazendo certo, muitas vezes a gente sofre prejuízo. E muitas vezes a gente é injustiçado. Só que o que Paulo tá falando aqui, olha, vocês vão de julgar o mundo. Causas muito grandes. Será que vocês não são capazes de julgar o que tá certo e errado nas coisas dessa vida? Ou será que, por contrário, na verdade, não tem a ver com a capacidade de julgar ou não, mas o medo de sofrer o prejuízo ou o medo de sofrer a injustiça? Acho que o conselho que eu queria deixar é que a gente não tenha medo de sofrer o prejuízo ou a injustiça, porque Cristo, que é o nosso exemplo, cabeça da igreja, o primogênito e nosso irmão mais velho, sofreu muita injustiça e muito prejuízo. E tem um texto em 2 Timóteo que eu acho que é um conselho primordial pra gente. 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fomos instituídos de poder pelo próprio Deus enquanto igreja. Nada mais poderoso na terra do que a igreja. A oração do justo, dos santos, dos que são redimidos, tem muito poder. Somos aqueles que conhecem o amor. Precisamos ser equilibrados. Três conselhos maravilhosos. Mas o versículo também fala, cara, Deus não nos deu espírito de covardia. A gente tem uma responsabilidade. Todos aqueles que conhecem a verdade têm uma responsabilidade, falar sobre essa verdade. Então, acho que essa é uma questão pra gente. Preguei sobre isso no sábado, no último culto da juventude. Falei exatamente esse versículo. Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo. Sim. A gente precisa avançar, deixar de ter medo em todas as áreas da nossa vida. E essa é uma delas. A gente precisa avançar. Você tinha falado um texto legal aqui em off, nos bastidores. Eu acho que seria interessante a gente encerrar com esse texto, né? Pode ser qual? O texto do Martin Luther King. Ah, beleza. Vou ler aqui. A covardia pergunta: é seguro? A conveniência pergunta: é político? E a vaidade se apresenta e pergunta: é popular? Mas a consciência pergunta: está certo? E chega um momento em que devemos assumir uma posição que não é segura, nem política, nem popular. Mas devemos fazê-lo porque a consciência nos diz que é certo. Oh, em Movimento.